Musa das minhas poesias, porque eu só penso em você noite e dia. Me deixe, baby, porque te preciso. Eu odeio o mundo só pra te encontrar. Eu odeio o mundo só pra te encontrar. Eu odeio o mundo só pra te encontrar. Eu odeio o mundo só pra te encontrar. Eu odeio o mundo só pra te encontrar. Você chegou pra resgatar o meu coração da solidão. Eu estava tão carente, quase entrando em depressão. Minha vida tão vazia, vivendo de bar em bar. As madrugadas tão frias, não conseguia raciocinar. Os beijos sem sentimento já não me satisfaziam. A tristeza e a angústia o meu peito consumiam. Só um amor verdadeiro poderia me tirar desse buraco infinito em que eu estava a afundar. Nunca me deixe, musa das minhas poesias, porque eu só penso em você noite e dia. Nunca me deixe, baby, porque te preciso. Eu odeio o mundo só pra te encontrar. Eu odeio o mundo só pra te encontrar. Eu odeio o mundo só pra te encontrar. Eu odeio o mundo só pra te encontrar. Eu odeio o mundo só pra te encontrar. Aquela noite que te vi era você que eu procurava. Em teus olhos me perdi, mas encontrei uma joia rara. Cheguei perto e sem saber o que dizer. Coração acelerado, eu só queria ter você. Pensei em mil palavras pra tentar me expressar. É difícil, é complicado a gente se declarar. Assim como um diamante raro de se encontrar. Do sorriso que me deu, eu fui ao céu, eu flutuei. Em teus cabelos mergulhei, em teu abraço me entreguei. Fábula real, do jeito que eu sonhei. O seu perfume, o carinho, não hesitei. Rodei o mundo e agora te encontrei. Nunca me deixe, musa das minhas poesias, porque eu só penso em você noite e dia. Nunca me deixe, baby, porque te preciso. Eu odeio o mundo só pra te encontrar. Eu odeio o mundo só pra te encontrar. Eu odeio o mundo só pra te encontrar. Eu odeio o mundo só pra te encontrar. Eu odeio o mundo só pra te encontrar. Seu toque me fez levitar. Me faz sonhar, despertou essa paixão e me fez perder o chão. Seu beijo me faz voar, nunca largue a minha mão. Perigosa sensação, você no meu coração. Seu toque me fez levitar, você me faz sonhar. Despertou essa paixão e me fez perder o chão. Seu beijo me faz voar, nunca largue a minha mão. Perigosa sensação, você no meu coração.